Você está balançando ao som do DJ Chuck 22, oi. O terror dos modinha. É o DJ Chuck 22, ó mané. DJ Chuck, ó seu palhaço, ó seu palhaço. DJ Chuck.